montagne ouvindo o som, fumando um do bom, tendo no vento da rota a fumaça, bancos de couro parando a praça Impala. Meia meia, venho sossegado descendo a ladeira, na rota do destino me para o camburão, todos nós no paredão, liberados depois do espaço. O maior sermão, me encherão o saco, no capô. Grafite é de lei, cultura mexicana é lei. Bem baixo, rebaixado no chão, vou dirigindo na moral. Vou dirigindo na moral. Vou dirigindo na moral. Na porta, na roda e também pendurado. Representa o jogo, a jogatina, a pintura é com purpurina. Minha vida é meu bairro, detalhe cromado, roda dourada que te deixa com febre. Às vezes dou uns pulos também, Guadalupe protege, Monte Carlo caprice. Pra cima, pra baixo, baterias e bombas. A placa do clube representa a moca. Viro a esquina e três rodas no controle. Não importa com quem, olha bem baixo, rebaixado no chão, vou dirigindo na moral. Vou dirigindo na moral.